levada fudida que traz o som, meu irmão. Se ligue, otário, não brinque porque o rap é de ladrão. Preste atenção na letra, a mensagem que ele traz. Aqui rap consciente, será o verso satanás. Não fique na mira dos tiras, não queira ser do bandidão. Aqui te estação não te matam, no final não tem perdão. Na semana passada forçado uma barra com aquela mina. Arrastado pra quebra espancada, arregaçada sua vagina. Na sequência não teve boi, descobriram o otário quem foi. O que fizeram com ele foi realmente o que se opôs. Essa é a lei na quebrada, Jackão que cai na bala. Vacilou com mulher de ladrão, seu pinto é cortado com uma navalha. Respeite as caras, irmão, saiba como chegar. Se não respeitar, se a voa do trator vai passar. Só mano, sangue bom que trinca no vinho, viaja no brau. Aqui não cola os tipo que tira a vida por um real. Família, gueto, gangster, rapper, loucos. Na vida pode crer, é som de malandro, playboy, não escute. Se não, tu vai tremer. Os cu de gravata nos tiro criticam, não podem suportar. Posse fudida que está crescendo, é goína que está no ar. Esconde bandido e perigo, pro inimigo a vida vai nos ouvindo. Só febrando muito doido, atropelando os inimigos no delito fudido. Doido da rima, pra quem não sabe, é o artigo. É só de bandido e perigo, pro inimigo a vida vai nos ouvindo. Família gueto na parada, mapa de resposta que cor quebrando com sigilo. É foda, maluco, conviver com esse dilema. Se liga na pule do som de bandido, treta com nós, é só problema. Ei, aí babaca, cê pensa que é bom fazer a maldade na pele dos outros. Cê pega a força, menina de 12, deixa ela no sufoco. Nem imagine o sofrimento daquela garota. É só transtorno, não se sente sono, depressão uma hora toda. Otário que paga de Jack na quebra tem que ser punido. Merece bala na cara, sofrer até morrer. Assim fica o aviso, cada quebrada tem sua lei. Na cadeia também, respeito é bom porque na mira do clique não sobra ninguém. Otário, cuidado, cocando malandro. Quem passa o bando não anda brincando. Maluco na fúria, não conta com a sorte. Já anda ligado no bote, detona o lock. Com a febre da Glock pro banco, só leva sacode. Se fode, já sofre o perigo, te deixa no gelo. Brincou com deles e a gente já senta o dedo. Sem medo, atropela o sistema que bate de frente com a gente. A verdade é a maldade que anda infiltrada na nossa cidade. Compadre, se liga na fala, sou família gueto. Revolução, engatilhado, sou de bandido. Delito, fudido, perigo pro inimigo. Artigo 12 na fala, 157 na levada. Sem piedade pros alvos que fica na mira. Exemplo é o burguês de BMW. Exemplo é para aqueles que estão na Câmara dos Deputados. Exemplo é pros cachorros que banca a maldade pra cima da gente. Exemplo é a sociedade que vai ser a vítima do nosso pente. É som de bandido e perigo, pro inimigo a vida vai nos ouvindo. Só febrando muito doido, atropelando os inimigos no delito fudido. Doido da rima, pra quem não sabe, é o artigo. É som de bandido e perigo, pro inimigo a vida vai nos ouvindo. Família gueto na parada, mapa de resposta que cor quebrando com sigilo. Liga os loucos, vê se chama os moleque. É rapidinho, 1, 2, 1, 2, negro não é teste. A boiú da 9, agora entrando em cena. Levando a ideia pesada, batendo de frente com a playboyzada que se intitula. A rapaziada que tira os cara que é de quebrada. Tipo, vai escutando. Arapa, que te fala, que te orienta. Não te mete bala, quem não tem enquadra. Não rouba sua casa e como você merece. Ah, vê se não esquece. Apesar, não se mete. Os irmãos tão na febre, tudo louco pra dar o bote. Por enquanto tem sorte, não desejo a morte. Nunca, nunca roube isso jamais. Playboyzado, vocês daí, nós de cá. Assim tá bom demais. Aliás, será o nego, o que que cê acha? Pra nós não sou ameaça, não vale nada. Pensa que embaça, mas aquilo sem graça. Ou raça, vê se não embaça. Concordo plenamente, quer bater de frente, vem trombar com a gente. Se é que entende o convite que faço, tamo no arregaço. Por aqui eu paro, por enquanto, boy. Vou te deixar respirar. Mas se tiver no meu caminho, já era. Pra, pa, pa. É som de bandido e perigo, pro inimigo a vida vai nos ouvindo. Só febrando muito doido, atropelando os inimigos no delito fudido. Doido da rima, pra quem não sabe, é o artigo. É só de bandido e perigo, pro inimigo a vida vai nos ouvindo. Família gueto na parada, mapa de resposta que cor quebrando com sigilo. Sou o gangsta, sou, e lá vou eu, Joe. No embalo da loucura, destino é azul. Nesse mundão cabuloso, perigoso, só tem louco. Sangue no olho é pouco, os caras descem o pipoco. Sem demora, pra mim tudo bem, bem, bem. Também sou da maloca, tô acostumado com o sistema. Essa não dá brecha, nego, solta na favela, demorou, é maguela. Pita nela, aí já era, vai pro saco. Eu tô que vou, só na até Joe. Ligeiramente conscientemente da situação, tio Zias e ação, clip, clap, oh. Na mira da polícia, não vou perder a calma. Qualquer situação, demônio tá de plantão pra levar sua alma. De terno e gravador de farta, aí embaça. O soldado do inferno tá de ronda na viatura, tô saindo fora. Sinto muito, não vou dar motivo pra eles e é forra, aí é foda. Se for pra ser, vai ser, não vou me render ao sistema. Revolução violenta ou passiva, qual é a preferência? De pistola na mão, dentro da mansão, dando a sentença ou de microfone. Mais um terrorista causando problema. O clima é tenso, muito violento, não tem argumento. E maluco, não dê vacilo, pra não ficar no esquecimento. Porque o DJ da periferia é sangrento. Eu tô atento, e maluco, fique atento. É som de bandido perigo, pro inimigo a vida vai nos ouvindo. Tô febrando muito doido, atropelando os inimigos no delito fudido. Doido da rima, pra quem não sabe, é o artigo. É som de bandido perigo, pro inimigo a vida vai nos ouvindo. Família gueta na parada, bafo de resposta que conta quebrando com sigilo.